batam palmas. O espetáculo é incrível. A mágica do enriquecimento invisível faz desaparecer a grana do seu bolso e ir pro bolso do governo como era previsível. Nem Mr. M explica porque o barato é louco. Pra cala a boca de quem sabe sempre sobra um pouco. E quem não se vender, mágica eficaz é a do serrote. Corpos fatiados já não falam mais. Palmas, seu país é fenomenal. É o que eles dizem todo dia no jornal. Pensamento americanizado, patriotismo banal. Eles precisam ouvir mais um facção central. Sujaram de vermelho as penas da bomba. Cuidado na calada se os moleque te trombar. Se esse rap aqui tocasse no Senado, preferiam que tivesse chegado uma carta bomba. Palmas, essa é a arte da corrupção. Tô esperando a minha parte desse mensalão. Mais um dilúvio, por favor. Porque da maneira que isso tá, não há mais chance de se recompor. Todo mundo tem carro e é esse o perigo. Parece que tá bom, mas digo que vejo devastação por onde sigo. Cê diz que o Brasil cresceu, vai perguntar a opinião de um mendigo. Terror aqui é de lei. Plebeu nunca vai ser rei. Onde o dinheiro é quem dita a lei. Não tem justiça, então eu já sei. Faz assim, batam palmas. Batam palmas. Batam palmas, fora da lei. Batam palmas. Batam palmas. Batam palmas, fora da lei. Batam palmas. Seu país agora é sensação. Estranho é que não afetou a nossa sensação. Te enganam que tá bom pra que aumente a tentação. Tem prestação pra carro, tem pra tudo, só não tem pra pão. Palmas. Esse é o show de ilusionismo, povo humilde. Abraça tudo, Edir Macedo é o Copperfield. 10% por mês, botam numa lista. Quem vai ter vaga no céu se tu juntasse, tu comprava vista. Palmas, eles merecem nossa ovação. Nos dão doenças e dão hospitais sem condição. Como espalhar um vírus pra população e ter a cura só pra quem pagar pela utilização. Aí que morre nosso pacifismo. Pois em qualquer lugar do mundo isso é considerado terrorismo. Rouba mas faz, rouba e não faz. Rouba vocês, que impressionantemente votam outra vez. Palmas, nós somos top 10. Mais gente, mais terras, divisões desiguais. Mais silêncio de um povo sem voz. Quem morre mais, traficantes, policiais ou motoboys? No Brasil não tem terremoto, nem furacão. No Brasil não tem tsunami, nem tem vulcão. Quase nenhuma catástrofe natural. Mas tem corrupção, a maior catástrofe social. Terror aqui é de lei. Plebeu nunca vai ser rei. Onde o dinheiro é quem dita a lei. Não tem justiça, então eu já sei. Faz assim, batam palmas. Batam palmas. Batam palmas.